1257, chame Centro Recife, 1260, bom voo. 1260, Recife, tá 3517, obrigado, bom dia. Salvador, Mandeso 4201, informação Golf, nível 320 Campinas. É, poderia confirmar a saída, pedir? Fábio, mais o 4201. Aqui, então, 4201. Autorizado Campinas, eu fiz 1-0 por base, fiz 1 no meio, sai conforme rota, nível 320. Decolagem Peixe no 0, primeira curva à direita da Elva e da Motiva. Transponder 50 no 5, controle Salvador 120 decimal 8. Azul 4201, na oficina Campinas, nível 320, decolada 10, curva direita da El Motiva. Transição 50 no 5, transponder 1208, controle. A rota conforme a rota do banco. Alpeso Lu 10, cubado e alpeso Lu no meio. Azul 4201. 4201, da El Leda Motiva. Transponder confirmando 50105. 5015, da El Leda Motiva, azul 4201. Correto, chama o trânsito, estiver em funcionamento, confirme o portão. Tá no FAT 3. Gente. Para o FAT 3890, 167 a bordo, alterna Serra Brava, Serra Golf, 3 horas e 40 autonomia. 3890, táxi aprovado até o ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera Torre 1895, QRH padrão. E autorizado o táxi de ponto de espera. 10, Lagoa 2295, padrão, ajuda 3290. Salvador, meu muito bom dia, Oxenea 62, o número, informação Fox. Oxenea 62, o número, informação Golf, autorizado Galeão, IPR 9857, Otamonso, nível 360. Decolagem de pista 0, primeira curva à direita, Dael, Leda e Rumi. Transponder 50 no meio, controle Salvador 120 decimal 8. Sente autorizado Galeão 360 até novembro 57, bolso. Decola pistola 0, curva direita da El Leda Ledirume 50 no meio, é o transponder 1208, é o controle possível 62 no portão 8, vai copiar a volta. 62 no meio, correto, chama o trânsito. Salvador, Chanel 6225, posicionamento, portão 6200. Autorizado, chama o táxi 6225. Autorizado, chama o táxi 6225. Ponto de espera aqui a pouco, já André, estamos na pista da 10, tem um galho de palmeira no chão. Gente, no ponto de espera? Isso, um pouquinho depois da marca amarela, já ingressamos na pista. Gente, graças a entrar em contato aqui com a gente, né? Estamos iniciando. 190, decolar 214, controle 1208. 908, 3890, muito obrigado, tenha um bom dia. Muito bom dia, o controle só voador, é o OTAN 3890, usando 1210 na sua escuta. 3890, contato com a DEM do Matei a nível de voo 330 via saída Cuca. 330 Cuca, o 3890. Gol 9980. 9980, complete a aproximação, chama a torre 118, desculpa, 95, bom voo. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 9980, está uma milha do Índia Serra, Baixa Salvador. Gol 9980, tráfego avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 1, 30 graus, 7 nós. 130 com 7, livre pouso, Gol 9980. Xené 6225, táxi para trabalho, tá ponto de espera, ponto de espera. Torre 1895, Renegar 1013, siga via Patione Índia. Patione Índia, tá ponto de espera da 10, lá 2295, 6225. Autorizado aliar e manter pistola zero. A aí, um ATM sistema zero, chegando a 2. Brasília, bom dia. Boa, 990, sala 19, direita no 211. Direito 211, 990. 3117. Nível 380. Decolagem de Bispo Zé, primeira curva direita, Arbórea Lefa. Transponder 5027, controle Salvador 20.8. Do Brasília, nível 380, estação Isolou 97. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita na saída Arbo Elefa. O transponder 50 decimal, olha, 5027. E confirmando o motor 120 decimal 8. Afirmo, 1208, correto, 1865, chama o trânsito para o estacionamento. Para. Salve, Salvador, bom dia. Boa, 9980, na caixa real. Bom dia, 9980, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, 9980. Acionamento, o azul número 4201 aqui no 43. Autorizado, chamo táxi. Salvador, muito boa. Bom dia, no 093 da Gol, centro da informação Gol, autorização, confirma. 2085, 3890. Muito obrigado, amigo. Bom vente aí, uma boa semana. Até a próxima. E a 2 por 1, não pode sair. Já é 6 2 1 1, 8 autorizado, chama o táxi. Táxi, sobre 2 1 1. Chaler 6225, bom dia, contato radar, só com a nível 380, após agora, está presente Proa de Elefa. Proa de Elefa, subiram 380, 6225, boa. 5024, controle, Salvador 120.8. Partiu 360, conforme, decolada 10, Elefa, Arbó. Elefa Nítima, Rota Zulu 21, 5024 transponder e 208 com controle, o 1093 com 05. Correto, chama pronto, 1093. Salvador, bom dia, Gol 1963, uma saia Gol na posição 7, autorização, Galeão. 1963, Galeão autorizado, grupo 9257 até morte, nível 360. Colégio Pistão Zero, primeira curva à direita, saída da El Leda Irune. Transponder 5023, controle Salvador 90.8. O programa 625. 7 pontos. Escola da 10, primeira curva à direita na Dael, transponder Leda Irune. 5023, que é o transporte aqui, o controle 1208, eu vou 1993. Correto, 1963, eu pronto, Azul 4201, para o respeito acionamento na Ouvindo? Estou já estacionado. Poderia confirmar? É o azul 4201, solicita pushback, mais um. Autorizado, chama para o táxi. Estacionário 62, 1-1, estamos com 5 com 7 a bordo, atendendo Campinas, 3-1-6. Campinas, 3-1-6, confirmo pra ver. 1-5-7, Oceanero 62, 1-1. Oceanero 62, 1-1, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, Viatati 1, táxi da Índia, ponto de espera 2, 1-1-8-9-5, NH no 0, no 3. Táxi autorizado, pátio, Índia, ponte espera 1895, ponte espera 1-0, Xanaro 6-2-1-1. Azul 4201-107 a bordo, 427, alternado Ribeirão Preto. Azul 201, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, VEPAT 1, táxi em Índia, ponto de espera torre 1-1-8-5, ajuste padrão. Obrigado, o táxi até o ponto de espera da 1-0, 2-2-9-5, ponto de espera do 4201-1003. 4201, segue o avião com através do portão 62. Gente, azul 4201. NH 225, chame Centro Recife, 1-2-6-0, bom voo. Bom dia, 0, Chile 6225, boa. localizado. Aliane decolar pistão 0, vento no 20 graus, 7 nós. Aliane decola, chanera, 621. Salvador, Mike, que foi dentro? Prossiga. Bom dia, solicito a autorização de reboque da remota 13 para o gate 10 aqui no pátio 1. Aguardando. 06, quantidade de acionamento, voo 1093. 093, portão 5 autorizado, chama o táxi. Vai lá. Solo voo 1963, puxa acionamento na Monte 7. Portão 7 autorizado, chama o táxi. Na escuta. Na escuta, boa noite, o estimado para o push? 2 minutos. Entendi. Autorizado, Alter, autorizado, chame em alterno na Angelizando. Autoridade, chamar um Alter, Mike, que foi na saída do 2229, autorizado de chegada a mar e desça 2 mil pés, ajuste no 013, mantém a proa de ataque, onde intercepta a chegada a mar e reporte no posto do localizador. Reportaremos, graças. Olha, Xanaro 6219, Dael, bom dia, 1500. 2-1-1, contato moderno da decolagem, submetendo de voo 360, via saída da Dael. Da EL 360, Xanero 63, 6219. 6219, vou na proa de Leda. 3 Delta, então manter a posição aguardando nova autorização. Ok, em seguida a aeronave no gate 9 vai iniciar o pushback também. Ok. Táxi autorizado, aposte através do portal 612. 1093, táxi 250 Galeão, 173 a bordo. 3 táxi até o ponto de espera da pistona 0 via Fátima Índia, ponto de espera 1895.003 ajuste. Via Índia 1013, ponto de espera chama 1895, boa, 1019. Voo no 963, siga a retaguarda do Boeing da companhia, via Pátio Uni Índia, ponto de espera 1895, altímetro no 0, no 3. Zero, via Gaiola, Zucca 3, 0. Seria pro Adael, azul? Autorizado Adael, 4201. Obrigado. O Salvador, boa noite, autorização para a Polícia Estranha. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, Polícia Estranha, passando a táxi do Noite. Salvador, muito bom dia, o azul 2775, azul 2775, bom dia. Contato o radar, mantendo o nível 170, passou o coral. Foi na proa de mar, aguardando chegar da mar e reposto descida. Vê se mantém a nível 050, autorizado chegar da mar, azul 2775. Boa no 093, autorizada na ilha para lá, pistino 0, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Livre, né, de falar no 0, gol, no 0. Salvador, bom dia, vou 1963. Estamos na ponto de espera da 1-0, salve. 963, autorizado aliado, manter pistão 1-0. Manter 1-0, vou 1963. Decolados 38, controle 1208. 208, bom dia, 9093. Olhe, Salvador, bom dia, voo no 093, decola na Abor, Elefa. 093, bom dia, contato no radar, submantém nível de voo 360, via saída Argo. 360, via saída, voo no 093. Ponto de espera. Quanto espera todo no 995, em legal no 093. Deve atualizar o táxi via parte de direção, quanto espera, de direção, de direção, de direção, de direção, de direção. Salvador, bom dia, o azul 4958, com informação Gold, passou a posição coral. 4958, bom dia, contato radar, passando coral, nível de 1950, guardando chegada mar e reposto descida. Reportará para a descida, chegar a Mari, azul 4958. Salvador, Salvador, Mike Xavier. Autorizado, chame o término. Autorizado, chame o término. Mike Xavier. Boa na proa de Pobase. Pobase, obrigado. Ano 963, decolado 240, controle 1208. 608, bom dia, 1963. Direto elétrico, 1093. Grato, 093. Azul 4201, centro Recife, em 125, décima 1, bom voo. 25, obrigado. Chamar 6219. Olá, bom dia, 963. Passaria do 2229, bom dia. Passaria do 2229, continua em aproximação à base cristalina. Altimento no 0 ou no 3. 2229, grato. O 4958 autorizado chegada Maris, mantém nível de voo 050. Chegada Maris 050, azul 4958. Do 2229, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-2-0 graus, 7-9. Autorizado pouso na 1-0, passaria do 2229, grato. Olha, 865, da colada 44, controle 1-2-0-8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1865. Confirma pro 2775. 2775, desce a 2000, ajuste padrão, autorizado final do IADS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado final do IADS X-Ray, vai reportar no localizador, 2775. 2865, contato reverso, vai manter em vivo 380, via saída Arbor. Ok, 380 via Arbor, 1865. 093, Centro Recife, 1260, bom voo. Recife 1260, obrigado, bom serviço. Via chegada na área, reportará no curso do localizador, azul de padrão, azul, estado do máximo 3. Série 2229, Alfa, chamei o Sr. Juliette. Alfa vai chamar o Sr. Juliette. Centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. 125, ano, bom dia, 1963. Juliette, 2229. 2229, Juliette, remota 1 ou 2? Juliette, remota 1 ou 2. Estabilizado 2775. 2775, complete, chame a torre em 118, décima 95. 1895, 2775. Azul 4958, autorizado final do IADS X-Ray para pista, no zero, reporte estabilizado. CS, reportado estabilizado, autorizado procedimento, azul 4958. Torre Salvador, bom dia, azul 2775, IADS X-Ray da 10. Azul 2775, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento, 110 graus, 79. Autorizado, azul 2775. 865, chama Centro Recife, ano 26, decimal 0, bom voo. 260, bom dia. Estabilizando LS X-Ray, já viu com a pista, o azul 4958. 4958, complete, chame torre, 11895, bom voo. 11895, obrigado, bom dia, azul 4958. Oi, Salvador, bom dia, azul 4958, estabilizado. Azul 4958, continue a aproximação, aguarde pista livre, altimetro no 0, no 3. Ciente, azul 4958, aguardando pista livre. 75, sola 52, direita, 211. Direita, 211, 2775. Solo Salvador, bom dia, azul 2775. Solo azul 277. Vamos autorizar o azul 4958. Poderia confirmar o vento? Uno 0 graus, 7 nós. Ciente, obrigado, 4958. Afirmo, parte 3. Graças. 958, solo 56, direita 1211. 7, direita 1211, 4958. Azul 4958, Alfa Kilo Parte 3, vai tentar o sinalizador. Alfa Kilo Parte 3, 5, 4958.